Eu sou Leia Silva, de Mulheres de Alma Curada. Sentimentos que aprisionam a alma, Gilmar Vieira Chaves. Hoje nós estamos no capítulo 2: Ira, combustível para mágoas e ódio. Vivemos em um mundo inquieto e sublevado, no qual as pessoas, em sua maioria, vivenciam problemas originados no meio que as cerca e problemas originados em seu interior, cotidianamente. Constantemente somos surpreendidos por conflitos que ora são trazidos a nós, sem prévio aviso, ora nós mesmos provocamos. Quando isto acontece, passamos a acreditar que pouco ou nada, algo ou alguém age ou funciona a contento, isso sem considerar o fato de que o que é adequado para uma pessoa pode não ser apropriado para outra. Mas afinal, por que nós iramos? O que realmente é a ira? Trata-se de um problema social ou psicológico? Quais as causas, sintomas, consequências dessa emoção? O que a Bíblia fala a respeito do tema? Definição de raiva, ira e ódio. Embora sejam termos análogos, raiva, ira e ódio são fenômenos distintos e muitas vezes independentes. O indivíduo pode irar-se contra determinada pessoa sem jamais ter sido aborrecido por ela. Da mesma forma, pode ser aborrecido por alguém sem jamais irar-se contra esse alguém. Além disso, ele pode irar-se contra uma pessoa sem desenvolver o ódio por ela e vice-versa. Deste modo, é preciso definir os conceitos a fim de que possam ser tratadas e resolvidas as condições que desencadearam tais sentimentos. Raiva. Na escala da agressividade, a raiva localiza-se no primeiro nível porque, diferentemente da ira e do ódio, ela tem curtíssima duração e não atinge o próximo diretamente. Por exemplo, podemos vivenciar situações desagradáveis, um pequeno corte no dedo, leves batidas de carro, aumentos abusivos de preço, longas esperas em filas, trânsito caótico, serviço público de má qualidade, etc., que nos levam a experimentar a raiva de forma passageira. Ira. A ira pode ser analisada em diferentes perspectivas. Embora possa ser caracterizada como o início do ódio, como uma expressão excessiva, contínua e doentia de uma emoção, há distinções entre ambas, ainda que sutis. A ira é a raiva não expurgada. A diferença entre ambas é que a ira pode transformar-se reativamente em ações de violência, verbal ou física, contra uma pessoa ou um grupo de pessoas. A ira também pode ser caracterizada por uma crise de aversão ou fúria em relação a algo ou alguém que continuamente nos cause prejuízo, ou que represente uma ameaça a qualquer esfera da existência, familiar, profissional, religiosa, política, etc. Por exemplo, o Filho de Deus sentiu-se irado quando entrou no templo e notou ali um aglomerado de cambistas e compradores. Ele os expulsou, derrubou as suas mesas e bradou: "Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões." Mateus 21, 13. Ódio. Dos três sentimentos, o ódio é o pior. Diferentemente da raiva e da ira, o ódio pode perdurar por toda uma vida. Caso não seja resolvido, ele fica mais cristalizado e venenoso com a passagem do tempo. Assim, ele promove a dor no sentido mais amplo do termo, causando transtornos de personalidade e bloqueios na esfera emocional e espiritual, e viabilizando o surgimento de doenças psicossomáticas. Jesus, em momento algum de sua vida, abrigou o ódio em seu coração. Apesar de episódios de raiva e ira, o Mestre foi um exemplo de mansidão e coração perdoador. Resposta à ira e ao ódio. Lidar com as iras e os ódios dirigidos a nós, em alguns casos, é menos difícil, pois dependendo de quem os nutre, dependendo das razões de tais infortúnios, as dores emocionais podem ser menos intensas. Em contrapartida, quando a ira ou o ódio encontram abrigo em nossa mente e coração, o desafio pode ganhar contornos absurdos e despropositados, pois as atitudes daqueles que despertam tais emoções em nós são determinantes para que elas sejam extintas ou perpetuadas. Quando somos alvos ou agentes da ira ou do ódio, bem faríamos se acatássemos as exortações bíblicas. Se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, 23, 24. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Efésios 4, 30 e 31. Sintomas e consequências da ira e do ódio. Apesar de sermos diferentes uns dos outros, os sintomas de ira e ódio manifestam-se de forma absolutamente similar em todos os indivíduos. Os sinais de ira aparecem de modo instintivo e repentino, como uma reação emocional a algo desagradável. Embora a ira possa ser camuflada durante um tempo por aqueles que a sentem, em determinados casos, os alvos da ira não têm consciência de que alguém lhe dirige tal energia luciférica. Com o passar do tempo, se não for descontinuada, poderá desencadear processos angustiosos no indivíduo iracundo. A vingança como consequência da ira. Outro terrível problema desencadeado pela ira é o desejo da vingança. Muitos, na tentativa de atenuar suas iras, afligem sobre os seus algozes o mesmo mal sofrido, ou ainda mais intenso e extenso. Acredita-se que o desejo da vingança seja uma resposta instintiva, primitiva e natural. Deste modo, quando pensamos destrutivos, quando pensamentos destrutivos invadirem nossa mente, devemos ressachá-los o mais rápido possível, pois o risco de levarmos a cabo os intentos malignos é real. Como disse Martinho Lutero, se não podemos impedir que pássaros pousem em nossa cabeça, podemos impedir que eles façam ninho sobre ela. Ao contrário do que se costuma supor, a vingança não traz alívio ou prazer. A vingança, como resposta à afronta, é responder ao mal com o mal. Ainda que estejamos certos, ainda que nossa causa seja justa, ainda que o mal pareça prevalecer, devemos sempre nos lembrar de que estamos lutando com armas espirituais e não com as da carne. Além disso, Deus recompensará justamente todos os atos de bondade e todas as maldades praticadas pelo ser humano no decorrer da sua vida. Devemos confiar na justiça do Senhor. A Escritura apresenta-nos dois antídotos contra a ira e o ódio: o amor e o perdão. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse: Não te digo que até sete, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21, 22. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Mateus 5, 43, 45. A ira e o ódio, se não contidos, além dos males citados anteriormente, pode assumir o controle de nossos pensamentos e emoções, impedindo-nos de viver os planos de Deus para nós. Afastar-se dos agentes geradores de tais sentimentos não se constitui em soluções absolutas e definitivas. A cura para a ira e para o ódio está no amor e no perdão, que vem do Pai das Luzes. Tiago 1,17. Perdoar. Charles Spurgeon disse assim: "Vamos até o Calvário para aprender como podemos ser perdoados, e então permaneçamos lá, a fim de aprender como perdoar." Pode-se dizer que perdoamos quando, mesmo sem esquecer os motivos ou os motivadores, livramos-nos de todo um conjunto de sentimentos relacionados a uma culpa ou a uma afronta, liberando-nos em definitivo desses fenômenos viciosos que nos aprisionam ou mantêm cativo o outro. Podemos e devemos perdoar tanto a nós mesmos como aos outros. Devemos lembrar-nos também de que o ato de perdão não se constitui em um evento simples. Antes, trata-se de um processo que pode ser demorado e decepcionante em alguns casos. A injúria pode ser sido tão dolorosa e destrutiva que em nós mesmos não encontraremos forças ou condições para perdoar ou amar. Perdoar é um processo e este é mais racional que emocional. Em boa parte das vezes, apenas por meio de adequações relevantes conseguiremos perdoar a nós mesmos e ao próximo. E tal processo demanda esforço contínuo. Amar. O amor é a cura para todos os males da humanidade. Se respondermos às situações que nos provocam a ira com amor, será possível vencê-las, vencê-la em nós. A suma da mensagem de Jesus Cristo é o amor. O contexto bíblico define a maior de todas as virtudes da seguinte forma: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, 4, 7. As palavras do apóstolo Paulo levam-nos à compreensão de que o amor é capaz de superar as injustiças cometidas contra nós, as quais nos suscitam a ira. Observamos que o amor tudo espera. É longânimo, paciente. Isso nos leva a perceber que uma vida com amor não é precipitada em atos nem em sentimentos que conduzem ao mal. Por fim, o amor tudo suporta, ou seja, ele nos capacita a reagir de forma justa e pacífica às afrontas que nos possam ser infligidas. Como conseguir este amor pleno? Apenas por meio de uma vida imersa na busca do poder de Deus. Quem busca a presença do Senhor em jejum e oração, arrependimento e meditação em sua palavra, consegue encher-se o primeiro dom do Espírito mencionado por Paulo em sua carta aos Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22. O amor e o perdão são as grandes armas espirituais que dispomos para combater a ira, o ódio e o sentimento de vingança. O cristão que anda na presença de Deus consegue vencer as emoções negativas, pois ele nos garante a vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8:37, 1 Coríntios 15:57. Para o seu estudo diário sobre o tema: deixe a ira e abandone o furor. Salmos 37, 1 a 9. O homem iracundo suscita contendas. Provérbios 15, 1 e 8. Não acompanhes o iracundo. Provérbios 22, 24 e 25. Um tolo expande toda a sua ira. Provérbios 28, 29, 8, 11 e 22. Despojai-vos também da ira. Colossenses 3, 1 a 8. E todo homem seja tardio para irar-se. Tiago 1, 19 e 20. Conclusão. Há pessoas que abrigam iras por anos a fio, sem assumi-las como realidade. E essas iras revelam-se no cotidiano por meio de amarguras intensas, agressividades desmedidas e angústias paralisantes. Não nos iludamos, irmãos. A ira despersonaliza o irado. fomenta inimizades e inviabiliza os relacionamentos, porque nenhuma relação subsiste à impossibilidade do perdão. Interrompamos os ciclos de ira hoje mesmo. Humildemente percebamos que só seremos verdadeiramente filhos de Deus no dia que conseguirmos amar nossos inimigos de todo o coração e quando, com sinceridade, pudermos orar por eles. O mundo carece de cristãos fiéis, capazes de retribuir o mal com o bem, de não tomar em suas mãos as injustiças cometidas contra eles e de exercitar, dia a dia, a mansidão.